Eu já estava vendo a capela, a caminhada até o túmulo, a descida do caixão, os vermes na sepultura, as últimas gotas de esperança. Num desespero, o esforço de se mover, uma força que invade meu corpo. Misteriosamente, arregaço as tábuas do caixão e respiro fundo. Estou vivo.